Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Meu nome é Max Sussar e eu tô aqui com Caco Guirado. Fala comigo, Caco. Falo, Max. Você já me apresentou, achei que não precisaria falar. E está começando mais um Feito Música. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Feito Música é um programa onde a gente conversa sobre processos musicais com convidados. E hoje, a gente tem a alegria de fazer o Feito Música sobre a Massoco, que é uma banda aqui de São Paulo que se formou em 2018 e que foi idealizada pelo músico e compositor Adonai de Assis e a cantora Amabile Nae. E daqui a pouco, para aumentar ainda mais nossa alegria, a gente vai poder conversar com Adonai, Amabile e o guitarrista da banda Eduardo Padovan. A Massoco lançou seu primeiro disco esse ano, em junho, que é um registro das pesquisas musicais da banda sobre o encontro de ritmos regionais afro-brasileiros com gêneros nacionais e internacionais consolidados pela indústria cultural. É um álbum que traz letras que tratam de assuntos atuais, como preconceito e intolerância religiosa, e que são acompanhados de arranjos marcados por uma sonoridade onde ritmos percussivos da diáspora africana encontram linhas melódico-elétricas. E esse encontro é amalgamado por violões que carregam no seu som o afluir das muitas correntezas da música brasileira. Vamos agora escutar a primeira faixa do disco, que se chama Exu. Sai dessa tristeza, deixa esse silêncio, quebre esta êxtase, monte sua mesa, cante sua reza, sinto o som do êxtase. Caramba, Max, quanta coisa você falou dos caras, velho. Como é que é mesmo o nome deles? Massoco. E agora estamos aqui com Eduardo Padovan e Adonai de Assis. Eduardo, Adonai, muito obrigado pela presença de vocês e parabéns por esse grande álbum que vocês lançaram agora em junho. Oh, boa tarde, cara. Prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite. Prazerzaço. Boa tarde. Obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite também. Da hora demais. Massa. E aí, bom, como eu disse antes, a ideia do Feito Música é a gente conversar sobre processos musicais com quem tá aqui com a gente. Então, eu queria começar perguntando como que surge a Massoco e como que foi esse encontro de vocês como pessoas para virarem parceiros e integrantes de uma mesma banda. Vamos lá. Então, eu conheço a Amable, né, já tem um tempo, e a gente tinha um projeto chamado Rum Só, que é um projeto de música afro-brasileira, né, que eu tinha com o Giovanni de Ganzá, que algum... Inclusive, a gente chegou até a fazer ensaio no Condô algumas vezes. Olha, talvez só. Vocês não lembrem, mas já faz muito tempo. E aí, num certo momento, a Amable se aproximou da gente, e a Amable era a nossa produtora, ela participava da produção executiva, né. E eu tinha um monte de composição lá guardada, que eu não tava fazendo muita... Tava guardada, tava parado lá. E aí eu meio que expressei pra Amabile assim, nossa, eu tenho muita vontade de fazer isso virar um álbum, alguma coisa nesse sentido. E aí eu já... Ela era produtora, mas ela cantava, ela ia nos nossos ensaios e ela ficava fazendo back vocal cantando, assim, a Amabile. E aí ela, tipo, a Amabile era sempre uma menina muito afinada, assim, ela já saía cantando, eu falava, nossa, não ia ser... Aí eu ficava pensando, assim, putz, se ela cantasse as minhas músicas ia ser muito da hora. E aí eu, despretensiosamente, perguntei pra ela, você não quer cantar umas músicas minhas? Não, aí eu mostrei pra ela, ela gostou da ideia, e aí a gente começou a ensaiar. Foi, acho que o nascimento foi aí. E aí o Rum Só acabou, a gente parou o projeto, né, que era um projeto de música afro-brasileira, que também dialoga com, um pouco com o Massoco, e aí eu e a Amabile seguiu nesse caminho. A princípio, a gente era voz e violão, né, eu tocando violão e ela cantando, e aí a gente tentou várias maneiras, aí a gente, às vezes, voz e violão, a gente viu que não dava, aí a gente falou, ah, vamos tentar trazer elementos eletrônicos, e aí teve um momento bem, bem particular, assim, que a gente gosta muito da Jussara Marçal, né? E a gente acompanha os trabalhos dela, tudo. E ela é uma referência pra gente, a Jussara, né? E os trabalhos que ela faz. Aí ela tava lançando um disco chamado Samba dos Absurdos, com Rodrigo Campos e com Gui Amabes, né? E aí eu falei pra Amabes, vamos lá ver esse trabalho? Aí a gente foi no Itaú Cultural... E aí era um disco com sample, e aí era numa linha mais eletrônica, misturado com umas letras super filosóficas, assim. Aí eu falei pra Marvel, nossa, será que a gente pode caminhar pra uma coisa mais eletrônica e tal? Aí a gente meio, então vamos pesquisar isso, beleza. E aí eu fui chamando primeiro aí eu tava com o intuito de, tipo, pensando em eletrônico, falar, vamos pensar em um guitarrista para começar a iniciar, porque como a gente vem da música acústica, o eletrônico era um mundo muito distante, né? E, então a gente foi na guitarra, vamos na guitarra, que é um eletrônico mais que a gente entende, né? E aí eu chamei o Padovan, e aí eu chamei o Hércules, que é o percussa, né? E chamei o Rafa, que é o baixista, que são tudo amigos, que eles são lá, o Rafa e o E o Hércules, eles são lá do Morro do Querosene, eu frequento lá bastante tempo, conheço essa galera. E o Padovan eu conheço num projeto Fábrica de Cultura, que a gente dá aula junto de violão. Então, foi meio isso. E aí, na hora que a gente foi tentar transformar em música eletrônica, a gente não conseguiu, né? Porque não era música eletrônica, né? Esse foi o desafio, porque aí eu não sei se eu já tô atropelando os processos, já vou falar, sem ser linear, né, aí eu lembro que, assim, teve um encontro muito interessante, que a gente tava com esse intuito de querer fazer o trampo de música eletrônica, né, meio que influenciado pelo Samba dos Absurdos, e aí a gente pegou e convidou o Kraka pra TV trampar com a gente, né, Aí a gente pegou e mostrou o trabalho pro Crack, aí ele foi e falou, isso não é música eletrônica. Aí foi cair na ficha. Foi cair na ficha que a gente falou, nossa, mas é óbvio, a gente é da música acústica, a gente não sabe o que é. A gente, despretensiosamente, a gente achou que música eletrônica é só pôr um clap e um kick e vira música eletrônica. E não é isso, né? Tem toda uma forma de fazer, que é diferente do nosso universo. Por exemplo, eu vejo muito do samba, que é uma música tonal, vai por outros caminhos, né? Então é meio, é assim que surgiu o projeto, e a gente acabou adotando uma música acústica com guitarra, com esses elementos. Acho que o Padova também pode falar. Como é que foi, Eduardo, para você chegar com essa responsa do homem, da pessoa que traria o eletrônico pro Mazoco? Como é que foi para você essa experiência? Pois é, então, na verdade foi curioso, porque no ano passado, que a gente começou a trabalhar no ano passado, basicamente, né, assim, com a guitarra e tudo mais, e eu tava numa pesquisa exatamente de ritmos afro-brasileiros, assim, né, e então, quando o Adonai me convidou, na verdade, ele, tipo, deu um toque assim, pô, talvez eu precise, que tal se você fizesse parte? Aí eu falei, nossa, tô pesquisando isso, vai ser massa, assim. Vou experimentar as coisas que eu tô estudando, assim. E ele... E a gente, assim, foi logo trazendo, pensando em referências que tinham muito, muito a ver, assim. Então foi divertidíssimo, assim, foi um prazer, que a gente se encontrava toda semana, aí, putz, eu tenho uma ideia, aí, ah, não, tá bom, a gente experimentava, na semana seguinte tenho mais umas outras ideias. E aí foi engraçado que nos primeiros meses a gente ia tendo ideias que eram semanais, e as ideias, elas, às vezes, elas mudavam completamente o caminho de uma música, assim. Então, numa semana a gente estava pensando numa coisa, ah, ótimo, boa ideia. Na semana seguinte, pensando bem, aquilo que foi dado na semana passada, eu vou mudar, vamos fazer de outro jeito. Então, foi uma enxurrada, assim, de propostas, assim. Foi muito divertido. Isso é um gancho muito interessante que eu queria aproveitar, que é a questão dos processos de arranjo, que é uma coisa que eu... Pessoalmente, gostei muito do disco, principalmente da fusão da percussão com as linhas de guitarra e de baixo, sabe? E eu queria perguntar para vocês sobre como é que é os arranjos da Mazoco. Alguém traz uma ideia? Ou a Adonai já chega com a composição e com alguma coisa em cima? Digam para mim. Eu falo um pouco, você fala, vai. Então, assim, acho que a minha escola é música popular, assim, e é tudo meio assim, ô, tem um bagulho aqui, aí o que que você acha? Aí o outro entende de outro jeito. O Padovan falou, Padovan, o que que você acha de fazer isso? Aí ele manda outra proposta. Então, acho que tudo foi meio colaborativo, assim, e não porque que a gente é melhor ou pior, porque é o que a gente não, eu pelo menos eu não sei, parar e fazer um arranjo, assim, eu vou ter que ouvir o negócio. Aí eu tenho que ver e falar, ficou ruim, volta, faz de novo. Esse disco, por exemplo, a gente gravou ele inteiro antes de gravar de novo. Então a gente gravou inteiro em casa, aí a gente ouviu tudo, e aí depois eu e o Padovan sentava e ralava. E aí experimentando, né, assim, tipo, um trazia um riff, não deu certo, traz o outro, esse baixo tem muita nota, tira a nota, coloca a nota, volta. Então foi muito, eu acho que é um trabalho meio que de artesanato mesmo, sabe? De lapidando, cortando, tirando. E aí a gente sempre foi meio nesse caminho, assim, não foi nada pré-arranjado, assim. A gente tinha uma base rítmica que também mudava. Às vezes, ah, não, mas esse ritmo não casou aqui. Então tudo ia até, mas aí a gente foi praticamente isso, desistimos de continuar a tentar lapidar, falar, não, chega... Registra, sabe? Registra. A gente ficou um ano e pouco ensaiando direto. E aí, uma coisa que é interessante, assim, dos outros trabalhos que eu tinha feito, assim, a gente sempre tinha abertura de processo, pensava nesse rolê das pessoas verem o trabalho. Esse trabalho, eu tava, tipo, conversando até com o Padovan e com a Mabli, com todo mundo, eu falei, gente, eu não queria abrir, assim, eu queria, tipo... Enquanto não tiver alguma coisa resolvido, a gente não manda ele pra fora, sabe? Porque eu senti que várias vezes, abrindo o processo, o trabalho se perdia. Eu não sei, foi piração, sabe? E aí, eu sei que dessa forma, assim, a gente conseguiu se concentrar e tentar fazer o trabalho, tentar... a gente meio espremeu a música para sair as coisas, assim. Então, tudo foi muito trabalhoso, assim. Vários encontros. E acho que o Padovan pode até falar bastante disso. É, não, mas foi muito isso, assim. Você disse tudo, basicamente, né? Mas vale lembrar que essa coisa que até você comentou antes, que a gente... É, que com essa sua influência do samba... Né? A gente tinha muito a ideia de, tipo, a gente percebia essa influência do samba, as letras super, super interessantes, assim, a gente discutia a letra, discutia o arranjo, a gente quer embalar essa letra com que instrumentação, com que formato, a gente também não queria cair para um lado muito clichê, a gente não queria ser assim, ah, vamos ser... algo específico, assim. A gente tinha as nossas referências e aí a gente meio que se jogou de cada música tratar de um jeito, sabe assim? Então, uma a gente vai para um lado... tem uma das músicas que a gente fez violão e cello, sabe assim? O arranjo, né? Voz, violão e cello. Na outra, não. A gente vai encher de batida mais eletrônica e colocar mais peso, vai fazer dançante, né? A gente não estava pensando em seguir uma linha específica, a gente quis brincar com todas as possibilidades, assim, né? Como estava tudo na nossa mão, a gente se propôs a atacar nesses jogos, assim, de instrumentos e ritmos que para mim é uma das características até do disco, assim, né? Com certeza, tem isso é uma coisa que eu queria perguntar também, como é que é esse, se propor a fazer esses, trabalhar essas composições nessa fusão de ritmos, que vocês até citam no texto que vocês escrevem sobre o álbum, que vocês pesquisam sobre a chula, o baião, o samba, o maracatu, e... entendem como eles se encontram com o soul, o funk, o jazz e o pagode baiano. Então, queria que vocês contassem um pouco disso também. Como é que é todas essas referências desembocando em vocês aqui em São Paulo, dentro de um estúdio e enfim, trabalhando com tudo isso na mão e nos ouvidos. Vai lá, Padó, vai lá. Quer que eu fale? Então... Se vocês vão enrolar, eu vou mandar o telefone aqui da rádio, enquanto vocês dois brigam aí. Para a galera ligar aqui para a rádio, para o 998-247-909, repetindo, 998-247-909, e mande o seu recado aqui, faça a sua pergunta, manda um olá, peça uma música. A gente está com todo o álbum aqui no gatilho. E a gente pode, a qualquer momento aqui, começar a tocar o maçuco. Sim, mas a gente... Pô, essa brincadeira... É isso, assim. A gente, pelo menos eu consigo entender que a gente brincou e percebeu que esses ritmos são, primeiro, assim, ritmos negros, né? Ritmos que vieram dessa África que a gente tanto admira, assim, né? E que elas têm um significado que talvez a música europeia tenha colocado ela dentro de uma caixa, assim, ou o conservatório tenha colocado eles em situações que não entendem que a música é mantra, é para dançar, ela é todas essas coisas, assim, né? E a gente, depois, quando percebeu que o maracatu, o funk, a chula, tem muita coisa em comum nesses conceitos, assim, a gente entendeu que, sendo paulista, sendo de região periférica, a gente consegue, a gente não é naturalmente conhecedores e viventes desse ritmo, mas a gente consegue ler de uma forma que é sendo paulista e vivendo nessa cidade caótica, e a gente... mais uma vez, brincou com isso, né? Pelo que eu lembro dessa vivência, assim. Então, se colocar nesse lugar, assim, de admirador, com todo cuidado, e assim, não conseguimos ser o puro desses ritmos. Então a gente fez a nossa leitura desses arranjos com cada um desses ritmos, assim, brincando, né? É, tem um lance assim que a música pop, ela bebe desses ritmos o tempo todo, né? Só que ela vai vestindo de outras coisas e tal, e aí tem uma coisa assim que eu acho que também, acho que o Padova concorda, e a gente meio fez a lição de casa da galera que já fez música, né? Chico Sainz, aí lá atrás, a galera Tropicalismo, o Clube da Esquina, tipo, os caras, eles deram toda a régua e o compasso, né? Até o Pixinguinha lá atrás, né? Ele misturava os ritmos regional com os contrapontos dele né, de sax e fazendo as paradas. Então, na verdade, é a nossa escola mesmo, assim, de música popular, né? Que é misturar os ritmos tradicionais e levar pra música pop, assim. Tem esse lugar, assim. E assim, eu tava muito inserido nas músicas tradicionais, porque eu, tipo, vivenciei muita capoeira, muito samba, muita galera de chula. Lá no Morro do Querosene tem muitos esses movimentos, né, mais tradicionais. Só que aí eu sentia que, tipo, minhas composições também, ela não cabia ser especificamente nesses ritmos tradicionais, porque eles... pra você transformar um ritmo tradicional, assim, é muito sutil, assim, não tem muita aceitação. E não porque, né, eles não aceitam evolução, acho que evolui, mas eu acho que, por exemplo, fazer um samba é muito difícil, assim. E eu acho que, na verdade, já que eu não sei fazer samba, eu vou fazer uma coisa meio parecida com samba pra dar uma enganadinha, porque eu acho que o samba tem um compromisso, assim, de fazer, sabe? Tipo, eu frequento um pouco escola de samba e eu vejo os sambistas, assim, aí eu falo, mano, ser sambista é outra pegada, assim, entender do que os caras estão fazendo é outra, é muito mais profundo, assim. Então, na verdade, acho que é meio esse lugar, assim, já que eu não consigo fazer isso, assim, tão profundamente, assim, eu vou pro uma coisa pop e fazer essas releituras, mas eu acho que é essa escola mesmo, assim, da música popular brasileira que a gente, na verdade, tenta pegar um pouco da linha e seguir também, assim, é meio nesse rolê, acho que... E diz mais pra gente, Adonai, do seu processo de composição, como é que foi a questão da letra e também você com o violão, como esses ritmos iam aparecendo e como eles iam se fundindo com as outras referências. Você falou, por exemplo, do Chico Sainz, que eu acho que, pro que a gente tá falando agora, talvez seja um dos exemplos mais perfeitos, né, da junção de uma sonoridade urbana com uma sonoridade tradicional e também é um contexto de música regional próximo a ele, conseguindo aplicar isso em outras sonoridades com muita propriedade, né? Me diz aí como é que é para você o processo de compor. Nossa, não tem, assim, a música meio... eu acho que todo compositor fala isso, mas não é muito... Ó, sabe, a coisa vai vindo, assim. E aí você vai lapidando e vai transformando o som, assim, é meio nesse rolê. Mas tem uma coisa que talvez, assim, pra mim, assim, minha família é de Minas Gerais, e eu meio convivi muito em roça, assim, né? E eu convivi muito com Carnaval de Rua de Minas Gerais, com a Congada de Minas Gerais, com o Zé Pereira de Minas Gerais, que são ritmos tradicionais. Só que eu convivi em São Paulo também, né? Eu vivia, tipo, eu passava minhas férias em Minas, eu passava 3 meses em Minas e o resto eu ficava em São Paulo. Então, talvez a minha cabeça, assim, ela pensa dessa forma tradicional e moderna e com muita tranquilidade, porque é minha vivência. Então, tipo, pegar qualquer música tradicional e transformar em ela eletrônica ou transformar ela, pra mim é muito, sabe, não é muito pensado, assim, é meio que, tipo, eu acho que pode fazer tudo, que daí é possível você misturar os ritmos e pegar um samba tradicional e pôr um sintetizador e vai indo, eu não tenho muita esse pudor, assim, porque eu acho que é da minha vivência mesmo, assim, eu acho que é meio nesse lugar. E aí a forma de compor não tem muita regra também, assim, é muito, vem tema e você desenvolve, tem música que vem pronta, tem música que você trabalha, eu tinha músicas no disco, aquela Elo da Corrente, era um refrão de que eu fiz uns 10 anos atrás, quem sabe a vida pode ser uma grande besteira, enfim, é um refrão meio brincadeira, só que eu só tinha esse refrão, e durante 10 anos ficou esse refrão, assim, um meteoro que cruzou o cometa e bateu na rabeta do asteroide qualquer vir parar na Terra. E aí esse refrão, eu fiquei com ele na cabeça, e aí no em ano, quando a gente gravou o disco, eu peguei e fiz a segunda estrofe, foi isso, assim. Que, tipo, eu tentei de um jeito, não foi, tentei de outro, não foi. Aí fui tentando de várias formas, não encaixava. Aí até que eu peguei, pensei num contexto lá musical chamado até que levou o nome da música, chamado Elo da Corrente, que eu queria meio que brincar com a tradição e as coisas modernas, assim. Aí saiu essa parte, assim. Então é meio isso, assim, que vai sair nas composições. Massa. Vamos ouvir, então, Elo da Corrente, para a gente conseguir ter um exemplo mais musical do que a gente está conversando aqui. Ser uma grande besteira. Um meteoro que cruzou cruzou com um cometa e bateu na rabeta da asteroide qualquer. Eu vim parar na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Na Terra. Essa foi Elo da Corrente, estamos aqui de volta com Eduardo Padovan e Adonai de Assis, da banda Massoco. E a gente estava conversando aqui, enquanto vocês escutavam a música, sobre... É que a gente quer saber a parte, talvez, não autorizada da biografia da Massoco, como é que é, como a criação surge nos momentos de descontração, no boteco, no almoço, na pausa da gravação. Digam aí pra gente. Vai lá, Padova. Acho que tem algumas coisas que a gente costuma fazer tem como paixão comum, assim, que é o pão de queijo, passar na padaria, tomar um café, ficar muito tempo jogando conversa fora nessas mesas, assim, é muito bom, faz parte, é fundamental, na verdade. E pra compor, a gente é careta, mano, pra fazer essas coisas, assim. Depois a gente faz as outras coisas, mas pra compor, pra trabalhar, assim, a gente bem, né? Pelo menos eu acho que o Padova é assim também, a gente não gosta de ficar muito louco, não, assim. A gente é bem, bem pé no chão. Porque, assim, se eu fico muito louco, eu erro um monte de nota. Eu... desafino, eu tenho lá. Então, é nesse esquema, assim. Mas é claro, na horas vagas, assim, é a melhor coisa que tem para relaxar. Aí, e às vezes vem coisa boa também, né? Com certeza. E agora, falando, né, nesse momento de descontração, se juntou a nós Amabile Naê, que é uma das idealizadoras e a cantora do Massô. Como é que vai, Amabile? Muito prazer e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, meninos. Eu cheguei na hora boa já, né? Chegou na hora boa, chegou na hora que o papo deu uma voada. A gente já conversou sobre um bocado de coisa e queria saber, assim, começamos sobre os processos de composição, de arranjo e como é que foi o encontro de vocês. E aí você chegou agora, queria que você falasse um pouco pra gente como são os seus processos musicais na Massoco, fora da Massoco, e, enfim, suas vivências e trabalhos por aí. Certo. O que me chamou para o canto, né, foi a cultura popular, né? Um dia eu assisti um sarau de um coletivo aqui em São Paulo chamado Sarau das Pretas, e aí eu vi muitas mulheres, né, mulheres pretas periféricas se apresentando, lendo suas poesias, cantando, e eu fiquei com muita vontade de estar fazendo aquilo também. Eu sabia que a arte me chamava atenção, mas não sabia como me enquadrar, como chegar para se dizer artista, assim. E aí comecei a trabalhar com elas na produção, né, do Sarau das Pretas, consegui produzir algumas apresentações, e numa das apresentações eu quis cantar uma música. E eu acho que quando eu terminei de cantar aquela música, eu já tinha entendido o que eu queria, né? Eu não queria trabalhar em produção cultural, mas que eu queria ser uma agente da cultura, né? Nesse processo, eu namorava com uma pessoa, o meu ex-companheiro, era já um parceiro de banda do Adonai, e eu assistia sempre os ensaios deles, e ficava com vontade, né, de cantar, mas ficava tímida, né? E aí um dia, cantarolei mais pertinho, eles falaram, não, vem aqui, vamos cantar. Puxa. Aqui de novo. Canta assim, canta aí não sabe. Teve jeito. Aí, quando fui ver, já estava já junto, já. Caramba, então, que loucura. Orgânico. Mas eu acho que para acontecer orgânico, a gente precisa ter pessoas que já são, né, agentes da cultura, agentes da arte, abertos para receber mais pessoas, né? Não pensar que por ele ter mais tempo de vivência, por ele ter estudado música, a arte a qual ele se dedica, que ele pode fazer e o outro não. Eu acho que a cultura popular, que é a escola do Adonai, né, a escola desse meu ex-companheiro, ela permite que todos nós, né, sejamos agentes culturais. E isso é o que me fez me perceber, né? Me fez perceber também como uma agente da cultura, uma cantora, uma possível atriz e assim por diante. Amável e bonita, eu sou o Caco. A gente se apresentou antes, se você... Então, não sei se a gente se conhece. Eu queria saber, você é morador aqui da Vila Anglo, não? Sim, hoje sim. É? Hoje eu moro aqui na Vila Anglo, Perdizes, né? Uhum. Eu moro na Rua Coari, bem perto do hospital São Camilo. Uhum. Que bacana. Eu cresci na cidade de Gadem. E faz quanto tempo você está por aqui? Um ano faz, mais ou menos, que eu moro aqui. Ah, bastante tempo. Só isso, Amabile? Não é mais, não? Um ano e pouquinho. É. Porque eu vim na carnaval do Ilumbado ano passado, né? Faz tanto tempo. Amabile, conta pra mim, como é que é sair desse lugar, né, de produtora? Que é uma coisa burocrática, né? Cheio de tarefas e obrigações, responsabilidades, e sempre almejar estar ali no outro lado, né? Tá fazendo, na verdade, o que você está produzindo. Como é que é esse sentimento quando você viu que isso estava acontecendo? Como eu sou de periferia e trabalhava com artistas periféricas, eu já sentia parte da alegria quando eu via acontecer, né? Quando a gente organizava, a gente saía das periferias, ou mesmo dentro da periferia, a gente começava uma articulação para fazer uma apresentação, e ela acontecia, eu sentia aquele tesão, né? O gozo de ver acontecer, mas não era pleno ainda, né? Ficava faltando alguma coisa, como se ainda não tivesse batido na trave, mas não foi aquele gol, né? Então, eu acho que era esse sentimento que eu experimentava. Eu ficava feliz por ter acontecido aquele evento que eu estava pensando, que antes era uma ideia, ver aquela ideia se materializar, mas faltava a cereja do bolo, né? E eu não entendia o que era esse sentimento. Eu acho que quando eu experimentei essa tentativa, nessa, né? Eu fiz essa participação nesse sarau, foi até um sarau que a gente conseguiu realizar na comedoria do Sesc Consolação. E aí eu cantei uma música, eu estava já estudando essa música há algum tempo, e quando eu terminei, eu fui cantar, eu morria de medo, né, de cantar em frente das pessoas, então eu cantava muito olho fechado. Eu ainda tenho, inclusive, essa mania. A gente vai estrear o clipe de Iemanjá, né, de Odossiá, que é uma das músicas do CD, e na gravação eu tento ficar o mais focado possível, por isso eu canto muito de olho fechado. E aí eu cantei quase a música toda de olho fechado, mas quando no finalzinho eu tive a coragem de abrir o olho, e aí eu via que estava rolando aquela troca, né, que aquela mensagem que eu fui levar estava sendo recebida, e as pessoas também estavam entregando alguma coisa ali para mim, eu entendi o que era a cereja do bolo que estava faltando. Mas só por poder experimentar, só arriscando, que eu consegui entender esse sentimento de incompletude que estava rolando, que eu não estava sabendo administrar. Essa imagem que você coloca de uma mensagem sendo passada é muito bonita. E eu acho que ela agora vem muito a calhar para mim, porque a minha próxima pergunta é justamente sobre o álbum de vocês, né? Que vocês lançaram agora, esse ano. E eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como é que foi produzir, preparar essa mensagem que vocês, né, pensaram enfim, construíram ela pro público, né? Que eu acho que o álbum hoje em dia ele tem esse lado bem interessante, que acho que por conta das mudanças na indústria cultural, né? Que o álbum não é mais um objeto de renda, né? Para as pessoas, ele tomou outros lugares. E acho que um dos lugares bem bacanas é esse, que é um descolamento da obra do artista dele, né? E um processo que ele só se completa quando alguém vai lá e ouve o disco. Então, para mim, me lembrou isso, essa imagem da mensagem que você falou, né? Então, se vocês pudessem, contem um pouco pra gente o como é gravar um álbum. Ah, mano, é realização de sonho mesmo, assim, né? Eu quis ser artista pra fazer música, eu nunca quis cantar a música dos outros, por mais incrível que ser, tipo... Porque eu não é porque eu sou, não é a prepotência, é porque é o que eu falo, eu não sei tocar um samba, né, tipo, como o Paulinho da Viola faz, sabe? Como os caras fazem, os caras é muito bom, por que que você vai... Aí eu queria fazer, eu falei, não, aí eu vou fazer, tem até o Dinho Nascimento, não sei, acho que vocês conhecem ele, do Morro do Querosene, ele tem um barato que ele toca, ele faz um Beanball Blues, né? Aí eu lembro que um maluco foi tocar assim e falou assim, não, tá errado. Eu falei, por que que tá errado? Não, porque agora eu mudei. E aí eu achei da hora. Nossa, por que eu falei isso? Não, porque é assim, quando você faz do seu jeito, assim, né? Não tá errado. E você faz da sua forma. Como é que é a música do Maçô? Que é a nossa música. Ninguém vai apontar pra nós, vai falar, ó, vocês estão tocando errado. Eu falo, não, mas é, tipo, é nossa expressão, sabe? E eu acho que é assim, esse trabalho, e eu acho que ele tem essa complexidade, e talvez eu acho que ele tem um barato que eu acho que até uma deficiência do trabalho também, assim, que ele tem muita coisa, informação, porque se demorou muito pra gente fazer, porque a gente sabe que é muito difícil fazer um disco, né? A gente mandou PROAC, a gente tentou várias formas de financiamento, aí até que a gente meio que se financiou e tentou fazer o trampo, mas demorou 10 anos pra fazer. E aí a gente, depois do resultado, a gente vê que fala, nossa, poderia ter melhorado, mas é assim, é da forma que a gente conseguiu. E aí o que é mais legal é o encontro das... Eu Maçô, que acho que tem um lance legal, que é o encontro dessas pessoas, assim. Todas as pessoas que estão no grupo são pessoas que, tipo, todo mundo tem um carinho pelo outro, assim, porque a gente se conhece, conviveu em vários momentos da vida. Agora a gente não tá convivendo muito por causa da pandemia, mas aí, por exemplo... Uma coisa assim, que tipo, pra mim, assim, o Maçoco, se a gente não ensaiar, fica difícil fazer live, fica difícil o Maçoco tá vivo, assim, num ambiente online, assim. Ele falou, até a gente, uma conversa em off, que ele falou de reprogramar a rota. Nossa, pra mim, assim, não se encontrar com vocês e tocar junto é um barato que eu não vejo, tipo, sentido, sabe? Muito louco, assim. Porque aí eu sinto que é um pouco de tipo, de uma roda de capoeira, de uma roda de samba, que por mais que tenha né, redes sociais, essas coisas todas, eu ainda tenho isso, assim, aí eu tô até com o coração tranquilo, assim, não, o Maçoco, ele vai conseguir tocar e conseguir andar com tentar fazer show e essas coisas e tal, quando a gente poder olhar um pro olho do outro e falar, vamos, e brigar, e discutir, e conversar, e ficar mal-humorado, e tocar... E dar risada depois e falar besteira. Mas a gente precisa, assim, dessa convivência. Porque o trabalho é dessa forma, assim. E agora, enfim, a gente tá bem distante, ele fica, né, ele tá indo mais devagarzinho. Mas a gente tá dando tempo pra pandemia. Vamos ver, vai acabar. Vamos, enfim, é nesse lugar, assim. Eu não sei nem qual foi a pergunta direito, mas já foi... Acho que era do processo de disco, coisa e tal, né? Vai lá, desculpa, gente. Eu viajo pra caralho. Imagina, isso é a melhor coisa. Mas vamos conversar um pouco sobre isso, como é que é, aproveitando que você falou do encontro, né? Talvez gravar um disco seja o encontro elevado à enésima potência, porque você fica quase numa simulação de um confinamento com as pessoas do seu conjunto, né? Então, digam aí, como é que foi essa experiência com a Maçoco? Eu gostaria de até agregar ao que o Adonai falou, né? Eu acho que eu lembro do processo do CD, do primeiro encontro que eu tive com a Adonai. A gente fazia parte de um outro conjunto, né? De um outro grupo. E aí ele falou, eu tenho umas músicas aqui que eu tenho vontade de gravar, mas não sei se você vai gostar muito. E aí ele começou a me mostrar. Eu lembro de umas gravações que ele tinha muito caseiras, assim, ou ele tentando mostrar mais ou menos como era a música, né? E aí ele começou, eu me apaixonei muito pelas letras, porque eu acho que, eu sinto que o Adonai, eu acho que ele é meio hiperativo, então o cérebro dele ferve de ideias, e o meu também, só que ele consegue expressar isso nas composições dele, e eu não, muitas vezes eu travo, né? Eu falo, nossa, é tão complexo que eu não sei falar. E aí ele foi me mostrando as músicas, e aí eu falei, nossa, muito louco isso, né? A gente podia fazer assim, podia fazer assado. Então, ainda tenho no celular gravações, tipo, dele mostrando as músicas, que, ainda com umas letras ainda não terminadas, podia ser assim, podia ser assado. E depois, a última parte, a parte acho que foi que deu mais corpo do processo, né? Que foi a chegada do Padovan, que foi a colinha que uniu, né? Os arranjos já estavam todos lá, mas ele deu um toque às músicas que fez o som falar assim, não, eu mereço ir para o estúdio ser gravado, sabe? Total, então, total. Eu acho que o processo não foi rápido, assim, desde a primeira vez que a gente se encontrou, desse primeiro encontro que a Dona me mostrou as músicas, tem mais de 2 anos aí, acho que tem gravação de 2 anos e meio atrás, assim. E as últimas, dos últimos ensaios, na pré-produção, já mais recentes, que foi quando o Padovan veio, que foi quando eu vim para Vila Ângulo também. Então, foi um processo longo, mas foi um processo muito afetuoso. E quando o Adonai fala de não ver o Massoco acontecer à distância, tem a ver com isso, né? Nós, antes do Padovan vir, né, a gente já se encontrava semanalmente, pelo menos uma vez, para cuidar dos outros projetos que a gente tinha junto, né? E quando ele veio, a gente teve um racho, né, do projeto que a gente tinha antes, e quando ele veio, ele trouxe isso de novo. Então, a gente tinha que se encontrar semanalmente, pelo menos uma vez, para falar sobre os arranjos, para falar sobre esse projeto que a gente queria parir, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver com o encontro muito, né? E acho que isso, a música só rola tão bem entre a gente por causa desses encontros além do profissional, né? É gostoso fazer um som, mas também é gostoso e ficar batendo papo sobre a vida, né? Eu lembro de coisas bem pontuais, mas que são parte da nossa construção. Por exemplo, quando a gente estava finalizando o processo de pré-produção, eu lembro que a gente foi fazer um ensaio na casa do Padovan, e aí o Adonai falou que ia ser pai. Aí a gente já mudou a energia, e aí já, nossa. Então, eu acho que a gente tem construído, o Massoco, ele é fruto de uma construção artística, mas também afetiva, assim. E os nossos objetivos quanto pessoas, eles também se unem nas letras, né? Então, quando eu canto o Conto do Vigário, que fala sobre intolerância religiosa, não fui eu que compus a letra, foi o Adonai. Mas eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou uma mulher preta que se entende como uma pessoa adepta das religiões de matriz africana. Então, perpassa por mim. O Padovan também tem uma companheira que é super ativa nas religiões de matriz africana. Então, perpassa por ele também. Então, é um som que vai além do fazer a música legal, né? Perpassa por nós, por várias formas diferentes, né? Isso que vocês estavam comentando, para mim, tem muito a ver, porque essa junção, tanto na capoeira, na roda de samba, ou fazer um som em casa, né? Assim, a música tem... pelo menos acho que pra gente tem esse, essa força de comunhão muito grande, assim, sabe? A gente está, de alguma forma, quando está tocando, a gente está fazendo uma prece mesmo, assim, né? A gente está com os nossos instrumentos vibrando, assim, né? Então, a gente se coloca, durante todos os processos, nesse lugar meio que primitivo, assim, né? A gente está sentindo, o negócio está vibrando dentro da gente, assim. Eu acho que isso é muito próprio da prática popular da música, né? A gente estava falando antes da Mabili chegar, de que a música popular, às vezes, ela ainda é muito mal entendida e mal interpretada no ambiente acadêmico da música. E eu acho que uma das partes que mais dá curto-circuito na cabeça dos acadêmicos é essa, que é uma prática musical que ela tem a ver com uma técnica muito desenvolvida, às vezes com uma poesia muito refinada, e, ao mesmo tempo, sem separação com uma afetividade, com essa vibração, com estar aberto a se misturar com aquela música e com aquelas pessoas em níveis espirituais, sabe? Completamente. Pra gente tem isso mesmo. Não tem, e é curioso que essa liberdade de uma não hora marcada, sabe assim? De, putz, a gente tá aqui, a gente acaba fazendo o som, a gente acaba tocando, assim, o inesperado, né? O não planejado, né? E, assim, falando da academia, a academia tem um rigor, assim, né? Que, vamos fazer tal hora, em tal momento, nível, se você está no nível 1, nível 20, né? Vai sempre enquadrando, né, as coisas, assim. E tanto a música, as culturas populares são abertas, assim. Não importa se você nunca pegou... em nenhum instrumento, se você chegar numa roda de samba, pode cair um tamborim na sua mão e o cara vai te entregar e falar assim, vai. Ele, né, não vai te instruir detalhadamente, assim. Ele vai, segue o flow, assim, sabe? Entra na brincadeira com a gente, assim, né? Ó, falando em brincadeira, eu acho que vocês falam demais. Eu queria ouvir música, eu ouvi a Mabili já citou uma música aqui do Conto do Vigário. Tem gente pedindo música aqui, ligando para a rádio, mandando. A Cleide pediu uma música, mas não sei se a gente manda ver aqui, porque essa música... Essa aí ela está engatilhada para depois. Que acho que é a música, né? Então... Um abração para a Cleide. A Cleide, nossa amiga lá da Fábrica de Cultura, grande violonista também. Massa. Um beijo, Cleide. Cleide, não se preocupe que daqui a pouco vai ter a música que você pediu, mas a gente não vai falar o nome dela, porque ela está diretamente relacionada a um dos tópicos que a gente quer conversar com o pessoal da Massoco. Então vamos de música, Conto do Vigário. Nesse mar, muita semente já foi plantada, muita folha seca pro vento levar, muita tristeza já foi superada e muita doença já pôde curar, muita lenha já foi queimada, muita canção boa pro povo cantar. O meu canto é cipó de aroeira, é flor de jacuí, folha de jurema, alquimia do povo da mata, não deixa pra ir. Avisa lá o vigário, seu conto eu não caio, pra que ele tem que insistir. O meu canto é cipó de aroeira, é flor de jacuí, folha de jurema, alquimia do povo da mata, não deixa cair. Yeah. revoltas nas roças de cana, nas minas de ouro, de quem deu o sangue pra esse país. E avisa lá o vigário, seu conto eu não caio, pra que ele tem que insistir? O meu canto é cipó de aroeira, é flor de jacu e folha de jurema, alquimia do povo da mata, não deixa cair. O meu canto é cipó de aroeira, é flor de jacu e folha de jurema, alquimia do povo da mata, não deixa cair. Alquimia do povo da mata, não deixa cair. Alquimia do povo da mata, não deixa. Bom, essa foi Conto do Vigário, da Massoco, e estamos aqui de volta com Adonai de Assis, Eduardo Padovan e Amable Naê. E a gente estava aqui conversando sobre a construção do álbum que eles lançaram esse ano, em junho, e eu queria perguntar agora para vocês como é que é essa experiência bizarra, talvez, de lançar um álbum em plena pandemia mundial e não poder fazer show de lançamento e, enfim, digam aí a dura realidade. Quem vai? É um pouco frustrante, né? A gente já estava se articulando, né? Usando os nossos contatos, nossos amigos, para conseguir apresentar da melhor forma em shows, né? De lançamento, esse disco. E aí a gente foi surpreendido pelo processo da pandemia, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu acredito que o encontro é essencial para a existência desse projeto nosso e de outros projetos que a gente tem em paralelo, criou-se uma oportunidade, né? De pensar outras formas de fazer arte, não só dentro da Massoco, mas dentro de outros projetos culturais que eu acabei entrando, me percebendo, então, possível artista, a gente tem pensado formas diferentes, né, de realizar. Então, se é através de uma live que a gente vai falar da nossa arte, como que a gente vai levar? Só ligar a câmera e começar a tocar, ou começar a cantar, ou começar a interpretar, não basta. A gente precisa fazer isso de uma forma que cative quem está do outro lado, né? Então, acho que agora tem sido desafiador, mas, ao mesmo tempo, tem criado oportunidades, né? De a gente chegar em locais que a gente talvez não chegaria. Por exemplo, estar aqui hoje, né? Eu acho que talvez se a gente não tivesse no contexto de pandemia, não tivesse conectado os fiozinhos, né? Então é importante que alguns momentos de crise apareçam para evidenciar outras possibilidades, né? Não que é legal, não é legal estarmos em pandemia, mas criou-se essa oportunidade, essa possibilidade de fazer a nossa arte, de divulgar ela de outras formas, né? Com certeza. E tirou um pouco da ansiedade também, eu achei, né? Porque a gente tava meio frenético em fazer o disco e fazer e lançar e não sei o que lá. E aí depois a pandemia foi um banho de água fria em todo mundo, né? E aí, aí é isso, eu tive filho e várias outras coisas que eu, mano, relaxei, assim. E aí parece que, assim, a gente tá divulgando pouco as coisas do Massoco, a gente aos poucos tá soltando algumas coisas, mas aí a gente tá tranquilo também, assim, não significa que, sabe, teve alguns trabalhos que eu já fiz que ficava naquela ansiedade de, ai, tem que fazer, tem que entregar, tem que não sei o que lá, tem que... E aí você fica num ritmo muito louco, assim, da vida. E aí eu acho que a pandemia, de certa forma, é claro, tentei, assim, eu trabalho na fábrica de cultura e calhou de eu ter uma grana que garante meu salário. Então, eu pude ficar em casa fritando nas produções, assim. Então, acho que teve gente que não teve esse privilégio de poder fazer dessa forma, assim. Mas pra mim teve esse lugar, era pra ficar na quarentena, fiquei. E aí eu fui fazendo um maçoco devagarzinho, deixa sentir, deixa as pessoas ouvirem o disco devagar também. Essa pausa é ano que vem que a gente vai fazer show, então vamos entender que é ano que vem que a gente vai fazer show. E aí tudo com mais tranquilidade, assim. Mas é isso, eu tô falando num lugar que é privilégio mesmo, assim, que pelo menos esse ano eu tenho trabalho garantido na fábrica de cultura. Ano que vem eu já não sei. Mas esse ano calhou de a gente ter acontecer dessa forma. E como que está sendo o retorno das pessoas? O que vocês têm recebido do pessoal que está em casa também, escutando esse álbum, recebendo, né, conhecidos, amigos e também desconhecidos que acabaram conhecendo vocês agora na quarentena? Como é que está sendo isso? Quem vai? Vai lá, Mabel, vai lá. Eu ia falar para o Padovan aí, mas é nóis. Eu acho que tem sido o melhor possível, assim. Eu acho que a gente lançou muito motivado pelo afeto que a gente tinha já pelas composições, né? O Adonai citou já, né, que o álbum, ele tem composições dele, mas também tem composições de duas amigas queridas minhas, né? Uma Luísa, que é uma mulher trans, periférica, incrível, letrista, maravilhosa, não tenho nem palavras para descrever as músicas dela, muito potente. E a Andrea, a Erika Navarro e o Bruno Gravanic, né? Então, essas músicas, elas, todas cheias de mensagens, elas bateram nas pessoas tanto quanto elas bateram na gente, quando a gente teve contato, né, com o som. E estando elas do jeito que a gente queria apresentar, né, eu acho que ela acabou tocando as pessoas muito. Então, o retorno tem sido muito legal. Antes da gente fazer o lançamento oficial, a gente pensou em compartilhar o som com alguns amigos da música já mais próximos para receber aquelas críticas mais reais, oficiais, né? Aquelas, ó, isso aqui não tá bom. E aí a gente... Que são necessárias também. Né? Total. A gente recebeu já retornos muito bonitos, né? A Naruna Costa, né? Vocalista das Clarianas, falou que o som tava bonito, que tinha crescido, ela já tinha visto algumas coisas, né, tá presente nos mesmos espaços que a gente, em alguns momentos. O Fábio Leandro também, tecladista e arranjador da Aláfia, né, também teve contato com o som. Inclusive, a gente gravou no estúdio Medusa por indicação, né, do próprio baixista da Aláfia, que eu sou uma fã, hein? Nossa, daquelas que vai em quase todos os shows, sabe? O Aláfia é sensacional. E aí um dia eu fui no show e aí o Gabriel Catalanzaro falou: "Ai, você tá cantando, né?" Eu falei: tô quase entrando num estúdio, né? Em processo de pré-produção. Ele falou: por que você não grava lá?" E aí foi, a gente foi gravar no Medusa, a Dani Nega também deu um retorno muito bonito. Então, vários amigos da Fábrica de Cultura também, dos meninos, ouviram o som e deram retornos muito bons, assim. Então, acho que a gente não fez para ser lindo, para ser bonito, para ter um retorno legal, mas a resposta veio com a mesma verdade que a gente entregou esse trampo, assim. Acho que tem sido muito bom os retornos que a gente tem recebido. É claro que não é um trabalho impecável, é claro que tem algumas coisas que a gente faria diferente hoje, talvez, né? Alguns meses depois da gravação, mas é um trabalho bonito, digno, né? Digno do momento que a gente está, tanto nos arranjos quanto nas letras, e acho que o retorno tem sido o melhor possível. Que massa, e o retorno da nossa conversa aqui também já está acontecendo e a gente está recebendo pedidos de música. Então agora vamos escutar Confabulando, que quem pediu foi a Luana Cruz. Não vá adiante em seu confabuloso argumento. Tenta moldar, forjar o que penso. É verdade, tempo lhe falta talento. Ódio que semeia, ira, colher vento. Vá procurar uma orelha pra te escutar. Se Deus, ou seja lá quem deu o tal do pensamento descaro, acata um bom papo como um bom prato na boca do sapo. Malandro é o gato que mora em cima da casa. Pra aluguel não pagar, sorteio palavra já é alvorada. Samba agoniza, tem beca de brisa. Partido em vários, a soma dos lados. Quem veio pra dividir é louco desvairado. Hoje tá tudo tão misturado. Trabalho escravo em livre mercado. Haja discernimento para o talento. Com tanto argumento, tanto fingimento, metendo a colher pra quem nunca pegou na pá. Mas quando tu liga a TV, te oferecem um carro. Fugiu pra internet, acendo um cigarro. Mensagem de zap, Instagram, Snapchat, Funk, Maserati, USA, Illuminati. Tocou o telefone me chamando pro bar. Se é do destino olhar o infinito, na beira do abismo um sopro pra morte. Conforto ou sorte de um coração que sobe de avião, metrô, de trem. Todos têm passaporte. Muito bom, essa foi Confabulando, do disco Massoco. E foi um pedido da Luana Cruz. E a gente recebeu um outro recado também, enquanto rolava a música. A Áurea ligou pra gente e pediu pra parabenizar a banda Massoco pelo lindo trabalho e falou que a Mabile tem uma voz linda. Muito obrigado, Áurea, pelo seu recado. Um beijo pra você. Que bonita, obrigada. E eu queria voltar um pouco no nosso assunto, que a gente falou sobre parcerias, né? E sobre o trabalho com canções que não são da autoria de vocês. Queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, como é que é o processo de criação em cima de uma composição que já está pronta, ou uma letra que chega para vocês. Contem para a gente um pouco. Teve duas músicas, né? A Exu, que é da Érica Navarro e do Bruno Gravanic, e a da Pedra, que é da Uma Luísa, né? A Exu, ela já meio... A Érica tinha feito ela no piano e o arranjo tava meio já quase pronto, assim. A gente, na verdade, transferiu o piano pra guitarra, pegou o baixo, então... Aí a gente pôs alguns elementos de percussão, tava meio encaminhado, assim, né, essa música. A gente só reorganizou os instrumentos. E aí a gente pôs um refrão também, pôs um contracanto, né, a gente pôs no meio lá de um ponto, e que surgiu no último, né, nos últimos 49 minutos do segundo tempo, aí a gente achou que deu maior brilho na música, E aí a da Pedra, a gente já começou... Ela não era um maracatu, né? Ela veio, acho que, com uma canção... É uma canção com acorde normal e a gente resolveu fazer uns riffs, uma pegada meio Nação Zumbi mesmo, assim, né? Foi muito pra esse caminho, assim. E aí eu acho que... Aí a questão dos riffs, eu acho que a gente foi fazendo no ensaio, assim. A Mabile faz um... A Mabile, ela dá muita ideia, assim, a Mabile. Ela sofreja pra nós. Nossa! E aí a gente foi... trazendo umas coisas, aí o Padovan trouxe um pouquinho, eu acho que, e aí esse riff, por exemplo, ele não tem dono, esse riff da Pedra, assim, da primeira e a segunda parte, ele foi um riff compartilhado, assim, e foi meio nesse caminho das músicas, e aí eu acho que é muito louco isso, assim, inclusive eu acho que num próximo disco, se Deus quiser a gente for fazer, dá vontade de nem compor, sabe? Tem muita gente fazendo música boa, assim, e aí eu acho que a Mabile, ela foi muito feliz em trazer as músicas, ela tem um ouvido bom, assim, sabe quando ela pegou e falou, essa música e essa música cabe no trampo, e casou certinho com o trabalho, assim, foi muito louco, porque às vezes a gente é difícil, sabe, pegar músicas de fora e fazer com que essas músicas dialoguem, e a Mabile, ela trouxe, assim, tipo, meio muito... muito certeira, assim, essa questão de trazer música de fora, e eu achei, e aí eu fiquei até com vontade, assim, meu, o fato de você a gente pegar um monte de compositor de fora e tentar fazer um trampo que nem precisa das nossas músicas já é um puta trampo da hora demais, assim. Enfim, se alguém quiser complementar. Total. Eu acho que as coisas vão acontecendo muito simultaneamente, né, a gente... está inserido em várias bolhas sociais que dialogam, a gente vive as mesmas coisas, né, os mesmos incômodos, então, enquanto a gente estava nesse processo, né, de arranjar as músicas do Adonai, um dia, vendo um ensaio de um outro projeto da Érica Navarro, ela mostrou Exu, e aí ela mostrou para o projeto dela, né, tipo, acabou o ensaio dela, ela falou para os colegas da banda dela, olha, essa música aqui é uma legal, uma bonita. Quando ela acabou de tocar, eu estava fixada já. Eu falei, gente, eu preciso cantar essa música, porque ela fala exatamente o que eu gostaria de dizer sobre Exu, sem falar em nenhum momento de orixá, porque as forças da natureza estão aí, né? E elas podem ser expressas de várias formas. E aí eu amei do jeito que ela fez, e aí quando a gente já estava com um projeto mais estruturado, né, as músicas da Adonai já estavam praticamente prontas, né, ele falou, eu gostaria de trazer mais músicas. E aí me veio a lembrança essas músicas dessas autoras aí. E acho que casou mesmo, porque a gente está inserido no mesmo contexto, né? No mesmo contexto musical, no mesmo contexto cultural. Então, as coisas que nos incomodam, incomodam as pessoas que estão no mesmo contexto que a gente também, né? E as coisas que nos instigam a produzir, a falar, a cantar, a parir, né, projetos artísticos também. É engraçado que você falou dos riffs, né? Meu, eu acho que o Padovan, ele arrasou demais, meu Deus do céu. Eu gosto muito dos riffs que ele trouxe, porque trouxe um ar requintado para as músicas, eu sinto. Então, eu acho que cada pessoa que somou para o projeto, quer seja os outros autores, né, com as suas composições, quer seja o próprio processo que a gente se permitiu viver, fez do trabalho que ele é hoje, assim. Então, é um processo que, para a gente poder viver ele, a gente precisa estar disponível. E eu acho que tinha essa disposição, tanto nas pessoas que fazem parte do Massoco, né, quanto desses outros colegas, de cederem suas composições para a gente gravar. É uma responsabilidade, mas é um privilégio também. É, só falando uma coisa aqui também, que a gente, Rafael Pinho, que fez o baixo, assim, também. Então, ele também trouxe muita identidade no baixo dele. O Rafa, ele é um músico popular, assim, mesmo, assim, ele vai, assim, você manda ele fazer. Então, ele muitas coisas, assim, das músicas, ele que trouxe as levadas, sabe? O Hércules, mesma pegada também, de ele trazer as coisas, assim. Às vezes eu indicava algum instrumento ou outro para trazer, mas então cada um que trazia assim, ele trazia a identidade dele. E aí tinha um entendimento no Massoco que, assim, o Massoco tinha que ser o Massoco, não tinha que ser o Adonai, sabe? Não tinha que ser a Mable, tinha que ser isso, sabe? Que é o conjunto. E como é que a gente organiza esses conflitos, assim, de ideias diferentes, de pessoas de mundo diferente, que é a arte da convivência e no mundo que a gente está precisando conviver. Na verdade, o desafio foi esse, sabe? Como é que a gente faz uma ideia convergente para o que a gente quer dizer? Como é que a gente leva uma ideia junto, assim? E foi esse o desafio, assim, do trampo. De tentar não ser a ideia do Adonai, não ser a ideia do Padovan, não ser a ideia da Amable. Ser uma ideia que fosse junta desse encontro dessas cinco pessoas que se juntam, sabe? E não sei se a gente foi bem sucedido, mas teve esse intuito, assim. Até quem somou no último momento, né, no processo de gravação, a própria Juba também, que chegou junto na percussa, o toque que ela deu é sutil e é essencial, assim, pro CD. Se não fosse aquele toque, total, não seria total. O que é. Verdade. E aí, acho que a gente podia escutar a Pedra, né? Que Pedra. Vamos escutar é Pedra, uma música, então. Que ela é dessa, sim, da compositora Uma Luísa, que transformou aí nas nossas execuções. Vamos então com Uma Pedra, de Uma Luísa. Tome um pão. sobre os cabelos. Não há motivo pra seguir tanta convenção. Não há receita tão certa pra se viver. Nossa carne vai Essa foi Pedra, tocada por Massoco, uma composição de Uma Luísa, que estávamos conversando agora há pouco. E eu queria aproveitar esse momento de agora, estamos nos encaminhando para o fim do Feito Música, e a gente não pode deixar de falar do clipe que vocês lançaram hoje, que é o clipe da música O Doce A. Queria que vocês falassem um pouco para a gente como é que foi a produção desse clipe, e as ideias, e agora também um lançamento em plena pandemia. Quem vai? Vai você, Amabile? Padova? Ó, vocês ficam nessa indecisão. Tá, eu apareço então, aqui e posso falar alguma bobagem, hein? Então, eu vou. A gente tinha essas imagens que a gente... Uma coisa assim, uma preocupação nossa, assim, foi a gente pegar todo o processo de gravação do disco, ele foi gravado um vídeo, né? Parceria com os camaradas, ou vem cá filmar e tal. Então a gente tinha essas imagens, porque a gente sabe que essas imagens poderiam virar um material. E aí, a partir disso, pra gente também manter o trampo, né, vivo, né, pelo menos na internet ele tá pulsando, a gente conseguiu organizar essas imagens e fazer um clipe a partir dessas imagens que a gente tinha do ano passado. Então, é isso. Qual foi o restante da pergunta que você... Ah, de lançar na pandemia? Aí a gente já tinha experiência de três... A gente lançou o disco na pandemia. Nossa realidade é a pandemia. Tipo, lançou o clipe, o disco na pandemia, lançou o Exu na pandemia, e aí lançou o Doce A na pandemia. Então, tipo, isso que, pra nós, foi, eu acho, que o mesmo processo do que a gente até falou, das angústias, coisa e tal. E a gente tá mais, assim, de certa forma, é mantendo o imaginário das pessoas, assim. Eu acho que também... Dá uma pílula, assim, pra galera do que o nosso trampo, mas, gente, eu acho, assim, eu tenho uma intuição, assim, que nosso show vai ser muito bom, assim, quando a gente for fazer, assim. Porque nós vamos estar com tanta vontade, nós vamos estar, tipo, nossa, várias ideias na hora que eu ouvir, assim. Com certeza. Então essas pílulas digitais são pílulas que ela só vai dar ela dá uma brisinha, assim, o show vai ser muito bom, assim. Sim. Manda. Não, e eu ia falar então pra gente, antes de ouvir ou dossiar, agora que a gente tá chegando no final, queria pedir pra vocês darem as considerações finais e se despedirem, agradecerem quem tem a agradecer. E quem tá ouvindo a gente, vocês podem ir lá no canal do YouTube da Massoco e ver tanto o clipe de Exu, que a gente falou agora, que foi a primeira música que a gente escutou hoje, e o clipe de O Doce A, que foi lançado hoje, nesse sábado, 10 de outubro. Mas então, antes da gente ouvir a O Doce A, digam aí pra gente considerações finais de Eduardo Padovan, Adonai de Assis e Amabile Naê, da Massoco. Poxa, eu queria agradecer, na verdade, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse programa O Feito Música, que se interessa por essas coisas que a gente gosta tanto de fazer, né? Que é a música e o processo, coisa que a gente fica viajando muito, assim, né, durante muito tempo discutindo, é parte da nossa vida, assim. Então, obrigado, brigadão mesmo, quem ouviu, todas as pessoas que ligaram, mandaram mensagem, estão aqui falamos no WhatsApp, tá sendo uma delícia. Mais uma vez, um prazer. Obrigadão, Max. Obrigado, Caco. E até uma próxima, quem sabe presencialmente. Eu queria agradecer também, mano, da hora demais, assim, é muito bom falar do nosso trabalho e ter pessoas para ouvir e ter programas que queiram ouvir, sabe? Tomara que isso é vida longa para vocês, assim, acho que vocês nasceram na pandemia, né, foi isso? Também? Total, foram? Total. A rádio então, também é fruto da pandemia. Sim, a rádio também tá no mesmo processo da Maçoco, a gente nasceu no meio da pandemia. Também, então como forma de manifestação, botar para fora as coisas, né? Já que a gente não podia mais articular aqui nas salas e nos espaços, mas também pela possibilidade que já vinha de tempos, né, de ter esse canal de difusão, de comunicação, partindo aqui do bairro. A Mabel chegou também depois, eu acho que ela perdeu quando eu falei que a ideia é que a rádio seja uma rádio comunitária, feita pela população aqui da Vila Anglo, pelo entorno. Então vamos descobrir aqui os talentos, como deve estar cheio por aí de gente a fim de fazer coisas sobre música, sobre comida, sobre tudo que a gente vê como arte, né? Como um espaço cultural que é o Condor, e colocar essa rádio para funcionar e ganhar a rua aí. É incrível, parabéns mesmo pelo trabalho, assim, a gente ficou muito feliz, assim, de ser chamado e honrado, assim, vida longa para vocês, assim, valeu, gente, obrigado. Total, eu agradeço também muito a Luana, que fez essa ponte entre nós, né, entre Maçoco e a Condô. Acho que essa parceria promete, né, tem muito a ofertar para nós, artisticamente, e para contribuir para os nossos trabalhos simultaneamente. Agradecer a todo mundo que pôde estar com a gente junto, escutando. E todas as pessoas que puderam fazer esse CD, né, que a gente lançou possível, né? O Crack, que produziu o som, né? Depois que ele já estava todo gravado, ele deu os pitacos necessários e os ajustes necessários, né, para que ele pudesse ficar bonito. Todas as pessoas que nos fortaleceram para trazer a gente até aqui. Obrigada, gente. Obrigada. E a gente agradece muito a disponibilidade e a presença de vocês aqui. Foi muito bacana para a gente poder conversar com vocês sobre o álbum, sobre, enfim, tudo que a gente conversou aqui. E vocês que estão aí em casa ouvindo, se ainda não escutaram, ouçam o álbum da Maçoco, está em, eu acredito que em todas as plataformas digitais. E se não tiver, manda uma mensagem para o 998-247-909, que de algum jeito a gente vai providenciar esse álbum para você. Como é que é o número, Max? 998-247-909. E vejam os clipes também, o clipe que lançou hoje de Odociar, um clipe novo de agora. E então, para fechar, vamos escutar Odociar. E mais uma vez eu queria agradecer muito Eduardo Padovan, Adonai de Assis e Amabile Naye pela presença e pelo papo com a gente. Então vamos de Odociar, e esse foi mais um Feito Música. Saúde manja, Odociar, Odociar. é o povo nascido desse terreiro. É um mistério que rege a maré e as ondas do mar. Firma o batuque, segura a engoma do Jejanagô, tudo veio de lá. Natureza de rara beleza faz o pescador chorar envolto no canto do pranto das águas que Santa Maria nos fez derramar. Odô, odô, odô, odô, iá. Odô, siá, odô, siá. Saravá, rainha dos mares, com seu manto azul ela vem nos guardar. Odô, siá, odô, siá. Saravá, rainha dos mares, com seu manto azul ela vem nos guardar. Odô, siá, odô, siá. Saravá, rainha dos mares, com seu manto azul ela vem nos guardar. É o povo nascido desse terreiro. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.